Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece o mano meu. É voz de homem. Não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não. O Guina tá em cana. Será ouvir dizer que morreu? Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui. Era nós dois. Louco, como era. Cheirava pra caralho. Sem miséria. Louco e ponta firme, meu professor no crime também. Com sangue frio não dava banho pra ninguém. Ah, puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa, só roupa da moda, só mina gostosa. Deu uma pá de blusa pra mim, daquela fita na boutique do Itaí. Mas sem essa de sermão, eu também quero ser assim. Vida de ladrão, não é tão ruim. Pisei inteiro, outro assalto eu pulei. Pronto, aí o gamer deu um bom ponto. Primeira vez e o sistema meus pés. Apavorei, desempenho nota 10. O dinheiro na mão, o cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Foi defender o patrimônio do playboy. Ah, não vai dar mais pra ser super-herói. Vê se o seguro vai cobrir. Foda-se daí. O que na noite adora. Se reagir, pum, vira pó. Se tua garganta ressecada, e a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar.